Você está no Tarja Preta Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Hoje recebemos como convidado o Live do Mubali. Produzido por Greg Farley, americano de Monterrey, Califórnia, Mubali é um dos principais nomes do Dark Underground mundial. Um dos projetos mais esperados no festival Universo Paralelo 09, infelizmente não pôde comparecer devido a problemas com o visto. Mas aqui no Tarja Preta, preparamos para vocês um super live exclusivo, com mais de 3 horas de duração. Com vocês, Mubali. Tonight, you could have been anywhere in the world, but you're here with me. I appreciate that. Oh, and gonna hit you. You can either start running when it's far off in the distance, or you can pull up a chair, crack open a beer, and just watch it come. So potent is the elusive freak effect that one chip is all that is necessary to affect a single organism.